Target, retorno de rotatório, visão por campo. Trazijama 372. Churchill Cemetery, and I'm on the way to this Monarch Cemetery. Direito, direto, Muito obrigado. estamos sempre resistindo na frequência 1, 2, 8, 3, 5, alterna 1, 2, 5, 1. Agora 1200 pés, azul 2796. Azul 2796, confirma. Passando 1300 pés na subida. Azul 2796, decolado 33, estamos comprando 208. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 2796. Azul 2796, a ponte subindo para o Miguel, 1970. Sai a ponte subindo para o 170, azul 2796. Bravo, eu acertou a discussão. Para Santo Antônio de Jesus, já que o poste de Chimeira já passado de Salvador. Claro, o prato é só nós, Verão. Bom, posição normal. Não recebo ainda. Depois no trajeto para o Gabá. Liberar 978, decolado 36, pelo controle de Salvador 120, decimal 8, bom, bom. 208, grato, até amanhã. descendo agora o centro Recife, na estação SOM 25, decimal 45, ao zero, na 126, decimal 85. 208, por favor. 208, obrigado, bom dia. Patrulha de Salvador, Federal 9970, bom dia. Patrulha Federal 9970, contato na data, chega em Momo, desculpa para o 2340. Momo para o 340, Federal 9970. Doutor, seja que será terminado, chame a Era Cajuia, 120 do Polo 3. Federal 9970, como centro Recife, na sequência 125-450-126-85. chega lá perto, deixa eu passar para o céu, às vezes não quero não. Controle 9982, Tiberol. Cruzando 1600. Tiberol 9982, contato no radar. Vai dar a mão, tudo para o número 330. Direto para o 330. Amigo, dá para a gente dar uma encurtada aí, Cosmo? Inicialmente, esquerda, direto para o número. Não entendi, desculpa. Direto para o número. Obrigado. Colar pista no site, vento 090 graus, 099. para o 250. estou recebendo uma 1200, que é uma situação do 59 Charlie. Controle 120.8, bom. 208, obrigado, senhor. Bom final de semana.